aproximar de 8, livre decolagem, cabeceira 35, vento 150 graus, meia dúzia nós. Direto da L, 5717. Jet 5898, decola o Zulu 1, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado. Boa, o Webjet 5898. Aí eu fiz, né? Obrigado. 4177, chama Recife, 251. 251, ok, obrigado. 5717, chame Recife, 251. 251, bom dia, 5717. 5898, chame Recife 1251. Recife 1251, obrigado. Falta o Delta, bom dia, prossiga. Me confirma apenas o pátio que se encontra. Ok, tá na base. Estamos autorizados para Maceió, 370, via Peruísque 58. A subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem cabeceiro 17. 5545 é o código, 1935 é o controle. Delta, cotejamento correto, livre acionar, chambrenista táxi. Paulo, Salvador, Alfa Zulu Golf, bom dia. Alfa Zulu Golf, bom dia, prossiga. Alfa Zulu Golf solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Autorizado até o gate 1, chame no término, informe o término do reboque. Entendi, obrigado. Já do táxi até a interseção da Bata, chame lá pra decolagem. Desado ingresso, informe pronto para decolagem. Decolagem até o Delta, o vento no 40 graus, 4 nós. A falta Delta, decola os 28, chame agora o controle em 1935, bom voo. Tchau, Delta. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Sai da PUCA, vigilante. Hotel Delta. Golfo ingressando no pátio principal até o fim. Ciência. Bom dia. Outra Delta chama em Recife, 12545. Recife, 12545, obrigado por ter visitado.